en las nalgas de mandarín. Eu estou a assumir que vocês conhecem minimamente a série Game of Thrones. Primeiro cenário. Vocês vivem na cidade onde está a Daenerys. Sol do caralho. Alto tempo. Lagoas azuis. Pá, altamente. Pessoal pouco vestido e tal. Gajas por todo lado. Vocês podem ir às meninas. O vosso trabalho é tipo conselheiro da Daenerys. Tipo, não tem nada com ela, mas nem com a Melisandre, mas estão ali todos os dias com ela e tal. Gaja linda de morrer. Vocês podem ver os dragões e tal. Tem uma vida tranquilíssima. Mas todos os dias, ao nascer do sol, vocês têm que mamar no martelo do Tyrion. O Tyrion é ou não? É. Okay. Vou procurar no Google, que não faço ideia quem é o Tyrion, ou lá como vocês disseram. Tyrion. É o Peter Dinklage. Ah, já sei quem é, pronto, ok. E ao pôr do sol têm que levar no rabinho. Podem mudar, podem levar no rabinho de manhã se quiserem, se for uma preferência vossa, gostarem de começar assim o dia, não me importo. Mas é do anão também? Mas é do anão, sempre do anão. Aquilo não tem nada que aleixe, mas continua. Dizes tu. Pronto. O segundo cenário é, vocês, em vez de estarem no lugarzinho da Daenerys, estão na muralha. Ok. Um frio do caralho todos os dias. Têm que ir ao topo da muralha todos os dias fazer 8 horas diárias de trabalhinho. Estar ali a olhar para o caralho mais velho. Tipo, a ver a neve cair. Não têm qualquer interação com gajas. Tipo, é só gajos. Não podem pinar com gajas, podem pinar com gajas se quiserem, que no vosso caso não o surpreende. Vocês podem fazer o que quiserem com os gajos, mas não há gajas em lá nenhum. Podem brincar com o lobo do Jon Snow, podem aprender a lutar, podem fazer o que vocês quiserem. Mas nunca mais na vida vão ver uma mulher, nem pinar com uma mulher. Ou seja, basicamente é como se estivesse casado há 10 anos, não é? Exatamente. Pronto, e é este cenário, vocês basicamente é não estarem com nenhuma mulher para o resto da vossa vida, ou poderem ter uma vida do caralho, mas terem que levar no rabinho e polir os dentes com o martelo do Tyrion. Bem, que vocês querem que eu comece, eu que não percebo nada de Game of Thrones. Mas percebes de mamar. Mamar bastante bem. Percebes de pilas da noite. Bem, o desafio é fácil, primeiro porque a segunda opção é de caras a mais fácil de escolher, porque isso, tu não és casado, pois não, Vítor? Não. Pronto, isso só ao fim de casares 10, 15 anos, pinar fica fora de questão, portanto esquece mulheres, esquece pinar, é só filhos e comidas e coisas, portanto não te preocupes com isso, é uma vida normalíssima para a maior parte dos casados. Epá, mas mesmo que fosse a opção número 1, quer dizer, o gajo é anão, caraças. Aquilo, ele mesmo que me enfiasse o braço no cu não era coisa para ver tanto como o Stallone. Mas olha que ele na série é retratado como um gajo muito bom na cama, ou seja, o gajo é anão, mas não é proporcional aquilo. Na cama, estás a falar, tipo aquelas camas para os cães, não é? Que é para o gajo caber de... Que mauzinho. Eu não sei, cara. Eu acho que mesmo que ele me pusesse o braço, doía menos que o Stallone lá naquele desafio que nós fizemos. Eu acho que o gajo é um tripé na série. Exato. Tenho ideia que eles têm essa fama de ser um tripé. Não, mas pronto. Epá, fosse mesmo, qual fosse, não me gostava muito. Se pusesse mas... o braço, mas o braço dele tem mais 20 centímetros. O braço dele tem o quê? 20 centímetros? Pronto, está bem. Então está bem. Um bracinho pode ser. É o braço da menina. Tá. Atenção que nós estamos num cenário em que o Carlos meter um braço no rabo para ele é básico. Não é boa. É básico. É uma quarta-feira já à noite. Sente. É que... Já nem sente. Aquilo já está tão largo. Que ele... Não, epá, eu vou para a segunda porque acho que é um cenário completamente normal para qualquer gajo casado. Mas digo-vos já que o primeiro não buscava absolutamente nada. Se tivesse que escolher o primeiro para ter uma vida, para ter os 150 milhões que nós já falamos do no outro episódio, escolhia sem problema nenhum. Até digo-vos que era coisa para doer mais ao anão do que a mim, caramba. Mas o primeiro tem um problema, que é tu corres o risco de chegares ao fim, de escolheres que levas no cu todos os dias e te fazes uma mamada ou não, e depois no fim dizerem, ah, é verdade, também és eunuco, porque os gajos são todos eunucos. Sim, há muita malta sem pila. É? Aquele exército está... todo daqueles gajos, é tudo, os gajos ninguém tem piroca. Pois não. Mas neste caso eras um gajo do Westeros, eras um gajo normalíssimo. que tinha viajado com eles. Eras um gajo normal, não eras eunuco, eras tipo. Eras um gajo com. Pronto, com. Com gaita. Com gaita. Sim, eras um gajo com uma gaita. Senhora gaita. Uma senhora gaita, uma coisa homem mesmo. Estou muito desiludido, acabei de fazer um search no Google Peter Dinklage Dick e não apareceu nada. Portanto, não há fotos da pílula do. Vamos fazer de conta que é a primeira vez que faz essa pesquisa no. Não, do Peter Dinklage por acaso é, mas acho piada. Escreveu o P e apareceu logo a frase toda. O braço. Acho... O braço. Não, mas sabe o que é que eu acho piada? É que sempre dele. Há aqui uma capa da Esquire com o Peter Dinklage e normalmente as capas da Esquire são as caras dos atores, não é? E esta parece o corpo inteiro. Portanto, é mesmo uma dica que o gajo cabe na capa da revista, caralho. Foda-se, não se faz. Que coisa horrorosa. Mas vá responder vocês ao desafio. É pá, eu vou lá para o gajedo, meu. Estou-me a cagar de chupar a pilona e levar nas nalgas. E depois há a boia da gajedo lá e estou ao pé da Daenerys e da outra gaja que é boia da boa, meu. Melisandre. Não podia comer, não é? Não, essas duas não podes. Mas depois podia ir lá às putas e não sei o quê. Podias fazer o que quisesse. É de manhã e ao dormir, não custa nada. É tipo xixi-cama, não é? Xixi-cama. Não vais-te perguntar como o Daniel se ele está lavadinho ou não. Que isso faz diferença. É xixi e não cama, pronto. É... Até porque a muralha, que eu dá-me ideia, que malta como nós, não é? Uns betinhos, copinhos de leite da cidade, não durávamos lá mais que dois dias. É uma grisa. E as frieiras que um gajo depois tinha nessa merda, que é um frio de caralho, pá. E deve-se comer muito mal também. E come-se mal, já. Só o Carlos é. Mas o que eu ouvi dizer é que comem ciramãs, come-se tudo, né? Não, na muralha não. Na muralha é só como. É só no na muralha cu. É só gajo, pá. O que é a muralha? Não faço ideia o que é a muralha. A muralha é uma cena tipo só com homens, é para defender. Ah, tá bem. Tipo, tem tudo paneleira, é isso? É tipo monges. Não sei. Não. Não obrigatoriamente. São tipo uns monges que eles estão fizeram a proteger uma cena. Sim, fizeram um voto que não podem comer gajas, pronto, para estarem lá. Só o gordo. Só o gordo é que pronto. Eu pode comer. Não, eu muralha só se fosse uma série do Super Mario. Então, mas já escolheste a muralha. Eu escolhi tudo. Eu escolho tudo, caramba. É o que vocês quiserem. Eu já vos disse, acho que o desafio. Primeiro aquilo era para litar os dentes, não é? A parte da mamada. E um braço e a parte levar no cu não ia de ver nada, portanto. Então escolhes também o calorzinho com o nosco. E tu, Pedro? Pode ser. Ah, pá, pois, aquelas gajas todas da que andam a acompanhar aquelas jeitosas, que a gente interessante. Não é só que também. Pá, até não era capaz de ir para a muralha, não é? Quer dizer, nunca mais vias uma mulher na vida. Nem sequer tens internet. Não. Não é em cima. Lá não tens rede. Mesmo que quisesses, se quisesses esgalhar o pessegueiro, nem sequer te conseguias arranjar a motivação, não é? Pá, não. Passado mas um olha, que, como estás no topo da muralha, se calhar tens rede. só rede espanhola. Está certo. Tá bem. Isto, pronto, está decidido. Foi unânime. Então, foi unânime. Agora vocês comecem a falar de Game of Thrones enquanto eu vou aqui esgalhar o pessegueiro. Já volto. Não, assim começas tu. Então o que é que tu... Fala-me um bocadinho de Game of Thrones, ó Carlos. Season preferida, cena preferida, essas coisas. Pá, o meu conhecimento de Game of Thrones é zero. Basicamente é isso. Tenho ideia que morre muita gente, os casamentos são terríveis, não é? Pelo que eu já ouvi dizer. Ah, porque nunca foste a ideia que os casamentos da minha família. Ou qualquer casamento. Mas agora estou curioso, porquê é que foges de Game of Thrones? É por alguma razão especial? É pá, pela razão que eu já disse várias vezes aqui ao Miguel, tudo o que tem dragões e cenas de fantasia, não sei o quê, eu estou a ver aquilo e estou-me a rir, portanto não consigo levar nada a sério. E então... aquilo tem piada pela interação entre os personagens e a parte da fantasia é como se fosse tipo o chocolatinho no topo do bolo. Acho que eu acredito, pá, mas estás a falar com o tipo que vê o Senhor dos Anéis e não consegue gostar daquilo, pá, acha aquilo uma patetice e portanto eu já sei que vou perder tempo a ver uma série que não me vai puxar para mim, quer dizer, mesmo que eu acredito que esteja muito bem feito e deve estar de certeza para a quantidade de gente que gosta daquilo, é porque é uma coisa que tem algum impacto. Pá, mas eu sei que pessoalmente não puxa absolutamente nada e com tanta série que eu tenho para ver, tanto filme que eu tenho para ver, custa-me um bocado estar a arrancar numa que... Tanto porno que tens para ver? Também, mas isso é rápido, isso demora 5 minutos e depois passo para o próximo logo. Mas pronto, por isso é que não sei se... Por isso é que nunca peguei, nem sei se alguma vez vou pegar, porque honestamente acho mulher. Que... A minha mulher também é mais cenas de terror e não sei o quê, não, assim, fantasia, não é muito para ela. E além disso, isso aparece mamas e não sei o quê, deve ser uma série chata para ver com a Maria, não é? Não, cada vez menos. Mas não, porque eu vejo Game of Thrones com a minha mulher, por isso, só por isso é que eu vejo. porque aquilo, pá, aquilo, se fores a ver, não é uma série de gajos. Fazes, fazes pausa e vais depois a correr para cima. Ah, porque eu sei, que... Não, achas? É, já é logo ali à frente da, da nossa CRT de 15 polegadas. Ele demora 3 dias a ver um episódio. Exato. Não, ele faz pausa durante 3 minutos e depois volta para o episódio. Não, mas o, eu sei que o Vítor é um grande defensor do Game of Thrones, não és, Vítor? És grande fã. Sou, e, pá, sou um bocado suspeito, são. Pois, eu, é assim, eu tenho uma, as minhas, a minha opinião em relação ao Game of Thrones é que aqui, eu acho que aquilo é um bocado o Dallas da Terra-média. Porque, porque pá, é só intrigas familiares e políticas e não sei o quê. E depois uma coisa que me irrita no Game of Thrones, e atenção que eu vi todos os episódios, é que os gajos fazem-nos sofrer até o episódio 9, sempre, não é? Agora já não é bem, mas sim. Agora, ai, ai, vou me perder, coitado, mais isto, mais uma desgraça, mais uma desgraça, mais uma desgraça. E depois no episódio 9 acontece tudo de uma vez. Sim. E tu não percebes nada, não é? Porque é tudo o anão a correr, a arder e cenas assim a acontecer. E depois no episódio 2 é, o 10 é Deus, até para o ano, até para o ano. Deus, tchau. Não é? Era um bocado esse esquema, assim. Pelo menos as três primeiras foi muito assim. Pelo menos as três primeiras, sim, é. Vocês acham que a série é diferente das outras todas que vocês espreitam? Tipo, alguma, se tivessem que pôr numa categoria própria, além da parte da fantasia e etc., acham que Game of Thrones é uma série à parte das outras todas que se fazem em termos de escala e assim? Ou quando pensam em Game of Thrones pensam, ah, é uma série, é boa, mas é um... Não há nada que a torne realmente especial. Eu acho que ela é especial até porque eu não vejo TV. E essa vejo, percebes? Porque a magnitude dela é tão... É uma série com tanta importância que um gajo acaba por ver, não é? Agora, uma coisa que eu acho também no Game of Thrones que está um bocado... Porque eu acho que quem escreveu, o gajo escreveu os livros inicialmente, nunca li. Mas aquela parte dos White Walkers, aqueles zombies do gelo... Essa parte, se calhar, a série vivia bem sem ela. Não sei como é que vai ser no futuro, não é? Mas os gajos têm andado a empurrar isso para o fim, não é? Sim. Claro. Mesmo nos livros também. Parece que é uma chatice. E pá, estes gajos outra vez, foda-se, como é que a gente vai resolver esse problema? Não é? Eu noto muito isso que tu disseste de ser uma série especial, principalmente por amigos e colegas de trabalho, etc. Que não ligam, não ligam absolutamente nenhuma a séries, a filmes, nada, e são os viciados do caramba em Game of Thrones, e estou sempre a falar do Game of Thrones, vai ser o episódio, já é para a semana, assim. Quer dizer, são pessoas que não ligam absolutamente nenhuma mais série, nenhuma televisão, portanto, a série de certeza que é especial, gosto ou não, não é? Porque conseguiu cativar muita gente que... Não, a nível televisivo temos que admitir que acho que é mais a que tem o hype maior, não é? Sim, acho que não há nenhuma hipótese. Mais... A única que pode mais ou menos rivalizar, para grande pena minha, é talvez Walking Dead. Sim, mas eu acho que o Game of Thrones mesmo assim tem um hype maior a nível de estreia, e é agora, e o pessoal todo, e o ano passado, quando saíram aqueles 4 episódios logo, a malta, os puristas a dizer que não iam ver, os sacados, iam esperar e não sei o quê. Aquilo que acontece com Game of Thrones, e esse é o meu grande lamento em relação à série. Eu fiz uma rubrica há uns tempos atrás para o APS e depois passei para a TV Dependente, que era a história para trás, antes da série. Que é aquilo que realmente me fascina neste mundozinho, é aquelas historinhas... As historinhas das famílias, etc., antes mesmo até da série começar. A mitologia, etc., lore, etc. E Game of Thrones tem ali histórias que, se as pessoas soubessem para trás, a série ganhava ainda muito mais significado. E acho que é por causa disso também que eu gosto mais da série, se calhar, do que o comum mortal, não é? Mas é isso que eu acho que a série não aproveita, sabes? Que eu às vezes o que eu sinto é que aquela merda é o esquema novela. Vai mostrando um personagem aqui, outra personagem ali, outra coisa. Epá, e às vezes podia dedicar episódios só a uma personagem, um bocadinho o background dela, como fizeram uma vez com uma cena com a Cersei. Não sei se te lembras, com uma bruxa e não sei o quê. Sim. Epá, essa cena, esse início estava muito a porreiro. E eu acho que eles podiam incidir um bocado, escolher mais os protagonistas, porque às vezes... Mas ele tem tanto material... Epá, eu sei, é complicado, mas... Eu acho que, considerando o material que tem, a capacidade que eles têm de resumir, está a ser muito boa. Nós podemos criticar que há coisas que eles não sabem. Mas disseste tu que lês os livros, não te esqueças. Sim, para as pessoas que não sabem a história por trás, a série é bastante complexa. Para as pessoas que sabem a história para trás, vão sempre dizer que a série não tem o suficiente. Mas considerando isso, acho que está lá o essencial. e acho que é uma obra muito difícil de resumir. É uma coisa muito difícil de fazer, considerando o número de personagens, o número de acontecimentos que há e o número de histórias que há para trás. É uma merda muito difícil. É, eu sei, não é? É uma tarefa complicada, mas eu acho que eles ganhavam, porque a primeira temporada, que foi a minha preferida, por exemplo, eu senti que o protagonista era o Ned, por exemplo, só para dar um exemplo. E na segunda senti que era um bocadinho o Tyrion, apesar de achar que deviam lhe ter dado mais protagonismo, porque no livro o gajo o que ele faz é muito mais descritivo, é muito mais interessante, e tu percebes mesmo como é que ele consegue salvar King's Landing, e ali na série nem tanto. Mas se conseguissem dar esse aroma de personagem, de protagonista por temporada a uma pessoa, epá, eu acho que a coisa ganhava, ia para o outro patamar. Eu entendo o que dizes, mas repara, quando tu tens personagens como o Jon Snow, o Tyrion... Eu sei. Tipo, começas a pensar assim, mas porquê o Tyrion e não esta? Porquê esta e não esta? E então... Desculpa, já está. Nanaste bem, Carlos. Carlos. Não, estava aqui só com o pessegueiro, mas já está. Carlos, tens trunfo? Pois, por exemplo, olho. A Daenerys está tipo há 6 temporadas lá no caralho mais velho, pá. Parece que não há avanço, percebes? Há um certo desespero também nisso. Eu acho que há avanço demais, que a gaja nunca para. Sabes como é que eu vou buscar agora o Carlos? Como? O Carlos e o Pedro é assim, vou fazer assim. Opa, mas vocês podem concordar comigo que Emilia Clarke é muito boa. É boa como o milho. Boa. Mas é muito má atriz, não é? É péssima, caralho. Não sei que nunca ficou vi. Provado em Terminator, ficou provado. Sim, nós ficamos... Muito má atriz. É a gaja do Terminator. Como ela é loura no Game of Thrones, não fiz a associação, caramba. Não, nós falamos disso, caralho. Gosto dela, acho que a miúda é impecável, ela é muito simpática e tal, mas como atriz... Ela é péssima, caralho. É muito má atriz. Epá, não quero saber, gajo impetigido, estou aqui no Google. No Game of Thrones ela nem dava assim tanto azar, também parece menos, mas agora no Terminator ela está terrível, caralho. E depois tem aquela merda... Sim, o Terminator é zero à esquerda. Assinou aquela merda para deixar de mostrar as mamas, ou caralho, também tem... Testa essas merdas. Quando as gajas ficam... Famosas, não é? Mas no primeiro episódio é ela, ou era um duplo? Por exemplo. Não, no primeiro... Ela aparece no final da quarta, também aparece ainda. É, ainda... Eu sei que ela assinou qualquer merda para não mostrar mais nada. Sim. E se um gajo for ver, a Eva Green está sempre a mostrar as mamas, pá, desde sempre. É uma gaja a sério. E são bem boas. São espetaculares. Até naquele 300 de merda ela mostra as mamas, só para vocês verem. Bem boas. Merda, 302 e ela mostra. Olha, mas, ó Vitor, o Jon Snow está morto? Está. Certeza? Não. Ou melhor, está, mas não está definitivamente morto. E aquela jeitosa não vai ressuscitar? Eu acho que vai. Toda a gente vai. Diz que não. Obviamente, mais do que obviamente, o Jon Snow não está morto. Primeiro porque se o Jon Snow estiver morto, todo o arco da muralha não tem um pivô para acompanhar, não, principalmente quando o outro partiu para a Citadela para estudar. Ou seja, tudo que é White Walkers não tem um protagonista para liderar aquele arco. Segundo, não faz qualquer sentido um personagem daquela dimensão morrer agora, porque se pensarem para trás, o Ned morreu e despoltou todos os arcos até lá. O filho morreu e despoltou todos os arcos até lá. O Jon Snow morrer agora não vai desencadear absolutamente nada. Muito pelo contrário, ia encerrar arcos. Não, e por isso é que a Melisandre também acaba de chegar, não é? E depois, a filha do Stannis. Sim. Não lembrarem, ele sacrificou, ela foi sacrificada na fogueira, e isso não se traduziu numa vitória do Stannis, ou seja, esse poder, entre aspas, do sangue real, vai ter que ter uma consequência, que vai ser o Jon Snow ressuscitar. Era preciso um sangue real, era preciso poder suficiente para trazer uma grande vitória ou uma grande... ressuscitar. E olha lá, o Snow não é irmão da Khaleesi também? Não há essa teoria? Não. Então, não acreditas nisso? Não acredito nisso. Mas sabes qual é a teoria? Desculpa, acredito nisso, sim, nessa teoria, sim. Irmão ou tio é assim uma coisa qualquer? É meio... Pois, é tio, é meio irmão ou é tio? Sim. Pronto, é uma cena qualquer. Mas sim, acredito nisso, sim, claro. Ok. É mais uma prova, não é? Se ele, sim, se eu... exato. Essa teoria também ia morrer, não faz nada. Como é óbvio, Jon Snow vai, ele está morto, não é? Mas ele vai voltar. no primeiro episódio, no segundo, no terceiro, no quarto, e ele vai voltar, de certeza, ao sul. E a Emília, claro que deve gostar tanto de levar com ele. Houve impressionante, Gama. Estou aqui a ver, ela já namorou com imensa gente, cara. Já namorou com o Seth MacFarlane. Sim. Com o James Franco, com mais 3 ou 4 gajos que estão para aqui. Esta gaja deve levar por tudo o que é lá. Esta gaja fode tudo, até já fodeu um Terminator, um franchise. Exato. Completo. Muito bem visto, Pedro. E ela agora entra no novo do Nicholas Sparks. Ui, epa, não só sei. O trailer piar as pinhas. Ela apaixona-se por um tetraplégico. Foda-se, mas vocês veem. Enfermeira. Já viste? Vem, calhar. Nicholas Sparks, vês? Mas vocês veem trailers dessas merdas? Trailer e filme. Nicky Spark, pergunta-me o que quiser. Que desilusão. Olha, não, vocês continuam a falar que eu estou aqui no Google Imagens a ver fotos dela. Também estás a fingir que nunca viste nenhum filme do Nicky Spark. Por acaso já, aquilo, o Diário das Nossas Paixões é desse gajo. eu nunca vi nenhum. Estás a dizer nunca viste nenhum o quê? Certeza que já viste um do Nicky Spark. Diz aí um. Já viste algum filme em que o póster é um homem olhar para uma mulher em um pôr-de-sol? Exato. Sim, já viste. Só vi mesmo da Notebook. E gostei, por acaso, do Notebook. É, chegando a vocês todos já viram. Ah, mas tu já tens um blog baseado nesse filme, caralho. Yeah. Olha, por acaso agora é que eu estou a ver, realmente. Eu sempre pensei isso. Eu sempre pensei, este gajo gosta de um filme de panoeiro. Foda-se. Não, era mais caderno de cinema. Sabes que estou a ter em inglês. Nunca viram aquele caderno. Com Kevin Costner, o Message in a Bottle? Nunca. Não. Ah, era a minha melhor cartada. O resto é tudo fodido. Não, só o Notebook. Está bem, pronto, então olha. Mas ainda digo-vos já, o Notebook deve ser bem melhor que o Game of Thrones. Aí é pronto, boca para o barulho, acabou tudo. Até Benfica. Põe a música. Estava a correr tão bem. Como é que ficou? Mas, Vítor, o que é que tu achas desta. O que é que prevês para esta temporada? Eu estou entusiasmado para esta temporada pelo simples facto de que ninguém sabe o que vai acontecer. Porque isto ultrapassou os livros agora. E pois até já agora, passou, já. Até agora tínhamos os gajos dos livros a chorar: isto não é assim. Agora chegamos a um ponto em que ninguém sabe o que é que vai acontecer. Mas o Gordo ainda está lá a controlar, ou não? Tá, mas eu acho que se isto acabar na oitava temporada, como eles querem fazer, ou no máximo na nona, eu acho que esta vai ser, à semelhança da quinta, vai ser tipo uma temporada de transição. Ou seja, não vai acontecer nada muito importante, mas vai ser uma temporada em que o final vai lançar tipo a reta final da história. Estou à espera de alguns episódios em que se calhar roce a seca, ou seja, mais seco nas primeiras 3, 4 temporadas, mas acho que isso é necessário para lançar a reta final da série. Acho que estamos num ponto em que as personagens estão a ir para algum lado, ou estão a chegar a algum lado, que será esse tipo, depois o último ato. Vocês lembram-se de uma cena da última temporada com aquelas Sand Snakes? O pior momento da série até hoje. É que a gaja mexe na conta. Mas que é aqui muito... onde? Aqui. Eu sabia que ia trazer de volta. Sabes que são as Sand Snakes? Ah, pá, umas gaiatas que vivem lá no Dorne. Em Dorne. Ah, umas jeitosas vão para a prisão. Se vão para a prisão e sim. A gaja começa a mexer na cona, não te lembras? Ah, sim. Essas gajas são muito boas. O que é que achaste dessas? Essas gajas são boas. E será que nós podíamos mexer também nessas se escolhêssemos a primeira parte do... Estou em lados opostos do continente. É um bocado chato. Mas, em termos narrativos e em termos de representação e de casting, a série faz um casting tão bom. E introduz as personagens de uma maneira tão boa, mas essas foi a pior merda que aconteceu na série até hoje. Foi, não só são más atrizes, como só foram mal descritas, não encaixam em lado nenhum, foi uma coisa tão cuspida para ali. Pronto, olha, vou ser banido do Facebook porque tentei partilhar uma foto de Emily Clark nua com vocês e diz assim: não podes partilhar isto, ligação bloqueada, apaga ou serás banido do Facebook. És um porco.